Decolagem vento 140 graus, 1-0 nós. Já decolagem na 0, para não perder tempo. Vamos 896, pronto, copy. Vamos 896 para João Pessoa, autorizado nível 370, via para o ISC 58. Decola da pistão na 0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5544. Gol no 896. 370 para João Pessoa, pela Upper Whisky 58, vamos decolar da pista 0 para a esquerda, Caju. 08540, pela Caju, nesta Golfo 89. Confirmando o transponder 5544, gol no 896. Chame para posicionamento. Decola 53, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Controle 208, a volta do 606. Salvador, bom dia, gol no 606, decola 1510. Bom dia, gol no 606, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puca. 390, saída Puca, gol no 606. Tráfego Embraer 190 da Trip retaguarda já prefere iniciar o táxi. Após o início do táxi do Trip, tem livre pushback, gol no 896. Correndo, passagem do Trip, autorizado, chama táxi, gol no 896. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 2-1. Autorizado, gol no 606. Obrigado, senhor. Mike Eco Juliette, estabilizado no ILS. Mike Eco Juliette, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 118-6, grato. Salvador, muito boa noite, comandante Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, vento 150 graus, 08 nós, intenção de pouso 1-0 ou 1-7? 1-0. Mantenha aproximação, guarde pista livre, Mike Eco Juliette. mantém a guarda, Juliette. Campina Grande, restrito 330, Guarani 06. 5317, a linha decola, vento 150 graus, 089. nove, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2.5, 2.5, 5, 994, grato pó. Boa. Guarde o Gomo 8196. Mike Eco Juliette, Litro Pouso de Pistão na 0, vento 150 graus, 10 nós. Litro Pouso, Eco Juliette. 5317, decola ao 58, controle 120, decimal 8, bom dia. 08, bom dia. Boa noite, 96, táxi Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0-2-1. Táxi Índia Alfa, ponto de espera, vai reportar pronto, ajuste 1-0-2-1, boa noite, 96. É Momo. 380, Momo, pode voar na pura de trova? Aguarde, o trip 5317, inicialmente pura de Cogbo. Cogbo inicialmente. Corrigindo, é Cogbu, confirme. Firma, Cogbu. Ciente, 5317. Um, 606, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2.685, 2.545, boa noite. Boa noite. Trip 5317 autorizado, proa de trova, suba restrito nível 340. Proa de trova restrito 340, 5317. Como 896 ali, mantenho no zero. Juliette, solo ao 0400, vai prosseguir para parte 3. Gente, táxi via Alfa e chame para ingresso no parte 1, Mike, é com Juliette. 8, 9, 6, livre decolagem, vento 1, 50 graus, 10 nós. Livre decolagem, 10, boa noite, 9. Mike, Eco, Juliette, tem livre ingresso no Pátio Uno, Táxi Lima, Mike, chame na Quebec para ingresso na pista. Lomo 896, decola 03, controle 120, decimal 8, bom dia. 08 a volta, 89. Bom dia, Gol 896 na Puca, de Patinho. Bom dia, Gol 896, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 Puca, 8, 9, 6, tem que desviar esquerda para evitar fumação. Autorizado, Gol 8, 9, 6. Ok. Gol 896, após desvios autorizado por Edicaju. Edicaju, 896. Trip 5317, chame centro Recife 126 decimal 85, alterno 125 decimal 45. 2685-2545, trip 5317. Tive uma guia com Juliette, livre ingresso Quebec e táxi via pista, reporte livrando. Tenente Mike Eco Juliette, hoje essa é a nossa frequência livre, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3520, passa 240 para o 50. Bom dia, TAM 3520, acione a identificação, prossiga na chegada Mare para 2000 pés, o QNH 1021. Mare 2000, 1021, autoriza da presente voz, TAP. Afirmativo, Brody TAP, TAM 3520. Brody TAP, descendo para 2000 pés na chegada. 1896, chame Centro Recife. Em 1, 2, 6, 8, 5, alterno 1, 2, 5, 4, 5. Recife 1, 2, 6, 8, 5, alterna 1, 2, 5, 4, 5. Boa noite, 9, boa noite. Boa noite. autoriza voar Duna 3520 descendo 2000? Afirmativo e autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador TAN 3520. Tá reportando estabilizado no localizador 3520, voando a prontidão descendo 2000. Mike Bravo, prossiga. Todos com autorização de reboque da posição 12 do Pátio 1, posição 612 do Pátio 1. Confirmando remoto no 3, para. Remota na posição remoto da Pátio 1, posição 12, na posição 612 do Pátio 1. Gente, Tango Mike Bravo, tá livre o reboque, reporte terno. estabilizado com o campo à vista, TAM 3520. TAM 3520, chame Torre, Salvador em 1, no 8, decimal 6. 18, 6, obrigado, até uma longa. É. Torre Salvador, boa noite, eu tô 3520, estabilizado ILS, tá 1-0. TAM 3520, livre pouso, pistão a zero, vento 160 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, 3520.